perder o sono. É tudo ou nada. Destruir pra entender o que te faz morrer, o que te faz querer de novo. Cada vez.